Eu vou fazer uma pergunta que provavelmente todos vocês sabem a resposta. Até os incrédulos, na grande maioria das pessoas que não amam a Deus, não conhecem a Deus, conhecem a resposta. Tem um salmo, um dos 150 salmos da Bíblia, tem um número X, que muitas pessoas têm ele aberto, ou a Bíblia aberta, neste salmo em suas casas. Outros têm em suas empresas. E elas, algumas delas nem conhecem a Deus. Mas elas têm esse salmo aberto. Qual é o número? 91. Muita gente abre esta escritura de maneira supersticiosa. De maneira como com uma crendice popular. Mas hoje eu quero falar sobre o Salmo 91 para nós crentes em Jesus. Porque até às vezes a pessoa que não conhece o Senhor, não quer nada com Deus, ela já leu e até tem aberto lá o 91. E eu gostaria de ler e trazer a palavra a partir deste Salmo. Vamos lá no 91. Tem muitas e muitas promessas nesse Salmo 91. E nós vamos ver para quem são estas promessas. Não é para qualquer pessoa. Não é para aquela pessoa que abre lá na sua casa e deixa lá como se fosse um amuleto de proteção. Esse Salmo 91 não serve como ferradura, tá, irmãos? Tá, entenderam o que eu estou dizendo? Vamos lá. Diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Deus Onipotente, esta pessoa diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro, e ele te livrará da peste perniciosa. O Senhor te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Por quê? Porque dissestes: o Senhor é meu refúgio, fizeste do Senhor a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda ou à tua casa, porque a seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás, agora, você pisará o leão e a serpente. Calcarás, pisarás com os pés o leãozinho faminto e a serpente. Por quê? Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei e o colocarei a salvo. Por quê? Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e vou livrá-lo e glorificá-lo. Vou dar a ele muitos anos de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? São muitas e muitas promessas. Você viu que esse salmo está falando que também nós crentes, ou você que já vem andando com o Senhor, tem momentos de tribulação, tem momentos de angústia, tem momentos de lutas. Nós não estamos isentos de problemas do mundo. Mas nós, em relação ao ímpio, temos um diferencial. Qual é o diferencial? Que o Senhor vai nos guardar no dia difícil. Veja como começa o Salmo. Aquele que habita. Habitar implica num relacionamento. Se você diz, eu habito em tal lugar com tais e tais pessoas. Eu habito com meu pai, com minha mãe, com meus irmãos. Então você tem uma residência fixa E você tem um relacionamento com aquelas pessoas. E a palavra de Deus está dizendo, a pessoa que tem um relacionamento com Deus. Olha aqui, ela descansa. Quem é que descansa nas nossas casas? Não somos nós mesmos? Ou, às vezes, alguma visita que recebemos. Descanso implica sentar. Sentar para comer é um momento também de descanso. Sentar na sala de estar é um momento de descanso. Deitar na cama é um momento de descanso. Então, veja, a pessoa que faz isso em relação a Deus, ela tem essa, vamos dizer, essa proximidade de Deus. Então, essa pessoa, ela ainda diz com a sua boca, Deus, tu és o meu refúgio. E tu és o meu baluarte. É uma palavra que nós quase não usamos, baluarte. Salmo 46 fala do que é o baluarte. Baluarte é uma torre, tipo a torre do castelo. Um castelo em si já é um lugar super protegido. E a torre é o lugar mais protegido. Ainda que houvesse uma invasão no castelo, a torre ainda é um abrigo maior do que as dependências internas do castelo. Pois Deus é isso para nós. Olha, Ele é o teu refúgio, um lugar de abrigo. E Ele é essa torre. Até diz lá no Salmo 46 que Deus é como um castelo forte. Lembra dessa palavra? Até teve um autor cristão que escreveu um hino 500 anos atrás. Sobre castelo. Um lugar que o inimigo não consegue tomar. Que ele não consegue invadir. Porque você está guardado. Deus é isso. Pode haver sim dias difíceis. Pode haver momentos complicados. Mas você se abriga onde tem realmente segurança. Aqui nesse mundo, humanamente falando, não tem nada seguro. Pode morar num condomínio de luxo, apartamentos super protegidos, não tem dado invasões aí de bandidos entrando lá. Pode morar num condomínio fechado, aqui estou seguro. Tira isso da tua cabeça. Você vai estar um pouco mais seguro? Sim. Mas se Deus não guardar, não tem homem que guarda. Não tem guarda que vigie e protege. Tem pessoas que têm muito medo de doenças. Você sabia? Não toca aqui. Tocou aqui nesse móvel, já tem que lavar as mãos, porque se eu tocar e comer, já vou ingerir bactérias. É verdade. Eu soube esta semana, nós temos bilhões de células no nosso corpo. Bilhões. E nós temos 3 vezes mais bactérias do que células. Você que é todo cuidadosinho, não deixa seu filho tocar em nada. O bico cai no chão e você chupa o bico do filho para limpar. Muitos faziam isso, né? Nem sabe que está transferindo milhões de bactérias para o teu filhinho. Achou que limpou o bico. Desculpe, mas sujou o bico. Sabe, a criança não pode engatinhar no chão. Vai ficar doente, vai... Não vai ficar doente. Nós tudo nos criamos mais velho aqui. Engatinhando no chão era pouco, viu? Eu me criei dentro de uma caixa que hoje é chamado belamente de chiqueirinho. Todo bonitinho, né? Quem se criou no chiqueirinho? É a caixa, é a velha caixa. E o que nós comíamos dentro da caixa? De tudo! E quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Não vamos entrar em detalhes, tá? E olha aí, ó, estamos agora, estamos aqui. Lindos e gordos. É mais... Mais lindo do que gordo, né, pessoal? Tá? Mas estamos aqui. Se o Senhor... Claro, a gente não vai viver relaxadamente. Não é isso que eu estou pregando. Mas eu quero dizer que é Deus que cuida. Temos micro-organismos, bactérias. Alguns dizem micróbios. Temos, estamos cheios deles, mas são micróbios bons. É, tem os bons, que o teu intestino está com bilhões e bilhões lá produzindo coisas para funcionar. O que, que diz o Salmo? Se o Senhor não guardar, falando de uma cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não edificar uma casa, se o Senhor não guardar, em vão trabalham os que edificam. O Salmo está dizendo que quando você busca refúgio em Deus, Deus tem compromisso contigo. Deus tem. Tem coisas que você nem percebe, alguns perigos você não nota. Pode ter uma pessoa sentada aqui dentro que veio para fazer uma maldade. E ninguém de nós sabe. Eu lembro o dia que Deus me revelou que veio uma pessoa num culto para matar outra. Mas não dentro do culto. Veio armado e disse, vou na igreja, vou dar uma passadinha na igreja antes de matar o outro. Não sei para que passar na igreja antes de matar o outro, não sei. Mas foi Deus que trouxe. E aí Deus revelou que tinha uma pessoa com arma de fogo ali. E que não era para matar Deus, por revelação deu a palavra. E a pessoa se converteu. Na casa dela tem um estudo bíblico hoje. Mas, irmãos, pode vir alguém planejando uma maldade contra a tua casa, lá onde você mora. Contra um plano ruim, contra o teu trabalho. Uma conspiração para te derrubar lá no teu trabalho. Se o Senhor te guarda, ninguém te derruba. Mas se o Senhor não te guarda, você cai sozinho, não precisa ninguém te derrubar. Sabia? Pois continua o Salmo dizendo que quando você faz de Deus essa torre forte, você vai ter livramento do laço do passarinheiro. Pássaros, no passado, e em alguns lugares ainda hoje, são caçados com laços, armadilhas que laçam eles. Vamos trazer isso para o nosso tempo. Laço do passarinheiro, vamos chamar que são atividades humanas contra você. Pessoas bolando, maquinando para te destruir. Às vezes as pessoas têm um programa de televisão e está falando direto de inveja, inveja, inveja, inveja. Quem já viu esse programa que está dando? É uma rede de televisão que fala sobre religião. Ninguém viu, ou muitos viram. Cuidado com a inveja, cuidado com o olho gordo. Meus irmãos, se você está com o Senhor, não tem olho gordo, não tem olho magro, não tem nada. Você está com o Senhor. Quando tu te abrigou no Senhor, alguém pode botar olho, pode botar lupa, pode botar telescópio contra ti. Não funciona. Teve um homem mau no Antigo Testamento, que foi pago, ele era um profeta que se vendeu por dinheiro e se tornou um falso profeta. Ele se chamava Balaão. Esse homem ganhou uma quantidade de ouro, de roupas finas, de prata, trazida de camelo para ele. Tanto era o ouro. Para que amaldiçoasse o povo de Deus, o Israel, no Antigo Testamento. E ele fez as feitiçarias dele lá, fez, jogou as maldições. E voltou e disse para aquela pessoa que tinha encomendado o trabalho. O falso profeta disse, lamento te dizer, mas contra Israel não funciona encantamento. Não funciona feitiçaria. Números capítulo 23, versículo 23. Contra Israel. Israel era o povo de Deus. Hoje, o povo de Deus é a igreja. E quando falo igreja, não estou falando de instituição. Estou falando de homens e de mulheres que amam a Deus. Não funciona porque você está num abrigo que ninguém consegue chegar em ti. É o que diz essa palavra. E aí então o laço do passarinho não tem enredos humanos, não tem amarras humanas, não tem tentativas humanas que vão te atingir. E ele fala mais que haverá peste, e a peste não vai te alcançar. Bom, pestes, doenças, não são atividades humanas. Doenças, nesse caso aqui, pestes, são influências malignas. E isso não vai te tocar. Olha, a proteção está garantida para quem? primeiro versículo já disse, o que habita, aonde? No esconderijo do Altíssimo. Olha, a Bíblia, quando quer falar, ela sempre usa as palavras certas. Como é que ela chama Deus aqui? Altíssimo, tudo mais está abaixo dele. Tudo mais, sejam homens, sejam outros poderes malignos, tudo está sujeito ao Senhor. Olha, continua dizendo o que o Senhor vai fazer conosco. Ele vai nos cobrir com as suas penas. Aqui o próprio Deus se compara a como se fosse uma galinha que protege os seus pintinhos. Jesus falou disso, não falou? Lá em Mateus 23? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger, quis te cuidar como a galinha junto aos seus pintinhos, mas tu não quisestes. Dias virão em que teus inimigos te apertarão dentro de ti e vão matar os teus filhos. Muitos aqui se criaram no interior, ou mesmo quem não se criou sabe, dessa imagem da galinha que guarda os seus pintinhos. Quando ela vê, vira o perigo, ela cobre os seus pintinhos. É o que Deus faz conosco. Quando há perigos para nós, Deus, olha o grande, poderoso Senhor se comparando a uma ave que protege. Lá em Deuteronômio, Deus se compara a uma águia. A águia que também protege os filhos, e lá diz mais uma coisa, a águia que carrega sobre si os seus filhos. Quantas vezes você pode dizer, olha, Deus me carregou em tal e tal situação. Deus me protegeu no meio de uma situação de perigo. Deus me livrou. Bom, tem tanta coisa nesse salmo, irmãos. Diz aqui que ele vai nos proteger com escudo. Tem um escudo grande e tem um escudo pequeno aqui chamado de pavês. Deus vai te proteger, então, a distância longas e também de perto. Deus vai te guardar. E agora, olhe comigo, versos 5 e 6. Tu não vais ter medo do terror noturno. Ataques diabólicos que vêm à noite. Tu não precisa ter medo. Nem da seta, de flechas que voam de dia. Nem de peste que vem nas trevas e nem de mortandade ao meio-dia. Olha comigo. De noite, de dia e ao meio-dia. Você viu o que dizia? Problemas de noite, problemas de dia e problemas ao meio-dia. Perseguição, perigos em todos os horários. Tem ou não tem perseguição ou problema em todos os horários? Atividade demoníaca contra nós, todos os horários. Ou atividade de pessoas contra nós, a qualquer hora? Sim. Mas o Senhor está dizendo, isso não vai te tocar. Isso não vai te pegar. Porque sabe onde você está? O verso 2 dizia, porque você está numa torre forte, chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém, irmãos? Você está protegido ali. Mas precisa estar. Precisa estar. Um pintinho está protegido quando está debaixo das asas de sua mãe. Uma águia está protegida, um filhote de águia, quando está junto da mãe. Ah, se nós nos distanciamos do Senhor, então nós devemos dizer, isto é por nossa conta e risco. Quantas pessoas se afastam de Deus, vai dando tudo errado, tudo errado, tudo errado. Ah, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não esqueceu. Mas a pessoa que se distancia do Senhor, ela vai ter que passar isso tudo por sua própria conta. O braço de Deus é longo, podemos dizer, as asas de Deus são longas, claro que são. Deus é um Deus cheio de misericórdia e compaixão, tudo isso é verdade. Mas quando a gente diz, Senhor, eu vou dar um tempo para o Senhor. Se dois jovens estão num relacionamento para futuro casamento, de repente, algum deles entra numa crise emocional, não sabe se gosta do outro ou não gosta, se tem certeza se quer casar ou não quer. Deu uma crise. E aí, às vezes, eles dizem assim, bom, então vamos dar um tempo. Você já ouviu dessa conversa, né? Muitos fazem isso. Nesse dar um tempo, uma das coisas mais frequentes é que um dos dois acaba entrando num novo relacionamento. E esse dar um tempo acabou sendo definitivo. Tem pessoas que dizem, Deus, eu vou dar um tempo. Ou não dizem de boca, mas de fato estão dando um tempo para o Senhor. E grande parte delas nunca mais voltam para o Senhor. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu, verso 7, olha aí na sua Bíblia, e tu não serás atingido. Você já pensou o que está dizendo aqui? Cai 1.000 para um lado, 10.000 para o outro. Só com os teus olhos tu enxerga, tu não serás atingido. Porque quem cai, o verso 8 responde. Olha o final do 8. Quem é que está caindo? Os ímpios. Por que tu não caíste? Porque os outros são atingidos com medos, com angústias, com problemas de fato, com perdas. Por que tu não cai? Porque o verso 9 está dizendo... Porque tu disseste com a tua boca e tem vivido, o Senhor é meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. De novo, fala no Altíssimo. Quando você está se relacionando com o maior dos maiores, todos os outros são inferiores. Eu às vezes fico... um tanto sem entender, porque tem pessoas que se relacionam com falsos deuses. Porque tem pessoas que se envolvem, têm compromissos com idolatria e falsos deuses. Isso tudo são inferiores. Por que não se relacionar com o maior? Você tem se relacionado com o maior? E quando a gente se relaciona com o maior, joga fora os inferiores. Porque Deus não aceita um relacionamento, vamos dizer, da nossa parte, um relacionamento misto. Com Ele e com outros deuses. Não, Deus não aceita isso. Bem, mas a bênção continua. Deus vai dar ordens para anjos te cuidarem. Verso 11. Assim como tem... lá naqueles versos que nós vimos, no 5 e 6, tem terror noturno, tem obras malignas. Do lado do Senhor, tem anjos lutando por ti. Isso é maravilhoso. Ah, pastor, eu nunca vi um anjo. Irmãos, eu também não vi. Eu sei que se eu não ver nesse mundo, vou ver na eternidade. Porque o relacionamento nosso com Deus e com o mundo espiritual não é por vista, é por fé. Mas Deus pode dar visões disso? Pode. Mas, lá no Apocalipse fala que tem milhões de anjos. O que que eles fazem? No livro de Hebreus responde que eles estão trabalhando para quem? Para quem vai herdar a salvação. Você vai herdar? Você já anda com o Senhor, é um herdeiro da vida eterna? Uma herdeira da vida eterna? Tem anjos trabalhando para ti. Às vezes as pessoas dizem, ai, eu estava numa situação, deu um acidente, que livramento! Foi livramento mesmo. Estava numa situação de perigo, Deus me livrou, é verdade. Mas Deus normalmente faz isto através dos seus anjos. São trabalhadores celestiais em favor de nós. Deus faz isso. Provavelmente vocês também não viram anjos, mas podem dar testemunho de atividade de anjos em favor de vocês. Podem ou não podem, irmãos? Podem. Eles vão se envolver em favor de nós. Eles vão nos sustentar. E agora, até aqui, você estava abrigado em Deus e Deus trabalhando, Deus trabalhando, Deus usando anjos. E agora vem uma coisa que só nós fizemos. Olhe na sua Bíblia. Verso 13. Agora, somos nós que vamos trabalhar. O que nós devemos fazer? Pisar o leão e a áspide. A áspide era uma cobra pequena que só havia no Egito. Não tinha em Israel essa cobrinha. Mas uma das cobras mais venenosas. Nós temos uma cobra brasileira super, super venenosa e pequena, mais ou menos desse tamanho. É a coral verdadeira. Ela é preta e vermelha, cheia de anéis. Cobrinha pequena que mata. Vamos chamar a nossa brasileira áspide. E diz na palavra de Deus que agora nós, porque andamos com Deus, temos proteção divina, nós vamos pisar nessa cobra venenosa. Ah, nós vamos pisar no diabo. Sim. Hebreus, no capítulo 16, versículo 20, diz que nós vamos pisar na cabeça da serpente. Até tem um hino que fala isso. Por que que Deus deu essa atividade para você e para mim? Porque só tem um povo na face da terra para o qual foi dado autoridade de vencer o diabo. Ah, pastor, eu tenho medo. Afinal, você não está na torre forte? Você não está no abrigo forte? Que é o próprio Deus o teu abrigo. Não tenha medo. Se você perceber, às vezes, surgir uma coisa dessa em frente. Se você, às vezes, não vê que não é uma manifestação numa pessoa, mas tem no ar uma coisa ruim. Na sua casa, de repente, tem uma presença maligna. Você já sentiu alguma vez isso? Ou na rua, uma presença estranha. Ou chega num ambiente, mas tem uma coisa errada nesse lugar. Pisa na cabeça da serpente. Há uns cultos atrás, nós estávamos ali atrás orando. E me veio um sentimento muito ruim. Que alguma coisa estava errada no ambiente. E antes de vir a pregar, eu sempre fico um pouco ainda sozinho ali. E repreendi o diabo, repreendi. Ao final, fiquei sabendo, tinha uma pessoa aqui dentro que veio para fazer maldade. E não fez nada. Não sei contra quem, ou se contra nós todos, e não fez nada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus nos guardou. Tem irmãos que às vezes vêm e me dizem, pastor, tive um sonho. Outros dizem, eu estava orando e tive um sentimento forte de que nós precisamos entrar em luta espiritual para repreender, tem algo, o diabo está armando alguma coisa. E isso é verdade, irmãos. Mas a palavra de Deus está dizendo que nós vamos pisar. Significa que toda armação diabólica está debaixo dos nossos pés. Mas nós temos que tomar iniciativa. Diz aqui, ó, você viu, mudou. Se antes era Deus agindo, a partir do verso 13, somos nós agindo em nome de Deus, é verdade. Se lá na sua casa você sente uma coisa ruim, enfrenta. Ai, eu estou com medo, vou chamar o pastor. Até pode chamar. Mas se você me chamar, é porque te faltou fé. Pode ser que às vezes, pastor, eu não tenho fé para isso. Mas eu não quero que você fique me chamando a vida inteira. Porque nós queremos crentes que vão crescendo, crescendo, crescendo. Crentes adultos, amém? Crentes adultos. Olha que mais nós devemos pisar. Então, o leão e a áspide. A escritura não chama Satanás de leão também? Que está em redor procurando alguém para devorar? É muito interessante que a Bíblia, quando fala de leão aqui, fala de um leão mais velho. E no mesmo versículo você vai ver que nós vamos pisar com os pés no leãozinho. É outra palavra para falar de um leão jovem e faminto. Então nós vamos pisar o leão velho. Quem é o leão velho? Ah, o nosso maior inimigo. Pisa ele. O leãozinho faminto, pode ser demônios que têm fome de destruição. Pisa ele. Sabe por que nós temos tudo isso da parte de Deus? Porque você está num abrigo. Você está descansando no Senhor. Você tem relacionamento com o Senhor. Agora, se uma pessoa não tem nada disso com Deus, então ela está completamente desprotegida. Guarda essa palavra. Toda vez que você ler esse salmo, pode ler sim. Deve ler, se quer diariamente. Mas não é só ler o salmo. É manter um relacionamento vivo, ativo com Deus diariamente. Diz aí a partir do 14 ao 16, que Deus vai fazer 8 coisas. Pode ser que você não se ligou, vai, agora eu estou te ajudando nisso. Por que que Deus vai fazer? Por que que você vai pisar o leão? Por que que você vai pisar a víbora? Verso 14, porque essa pessoa se apegou a mim com amor. Se você está com a caneta na mão, pode escrever aí do lado da palavrinha, apegou. Fixar o coração. Tu botou o teu coração no Senhor. Fixar, colar, cimentar o teu coração. Você está grudado com o Senhor. Então você pode pisar serpentes e escorpiões, como diz Jesus. Você pode pisar o leãozinho novo, o leão velho. Você pode pisar a serpente e a áspide. Você pode. Mas quem não está se relacionando com Deus, não te mete nisso. Porque nós não brincamos com leões e serpentes. Nós não jogamos o jogo para ver quem vai ganhar. Nós vamos para ganhar. Nós não vamos para uma luta não sabendo o resultado final. Quando andamos com o Senhor, nós sabemos o resultado final. Eu sei. Você sabe também? Pode for o demônio que for, irmãos. Nós sabemos o resultado final. Essa pessoa fixou o coração. O que Deus vai fazer? 8 coisas. O Senhor diz, eu o livrarei. Está vendo aí no verso 14 comigo? Segunda coisa que o Senhor vai fazer, eu vou colocá-lo a salvo. Terceira, porque essa pessoa conhece meu nome. Terceira, ele me invocará agora, eu lhe responderei. Na sua angústia, onde é que Deus vai estar? Estarei com ele. Vou livrá-lo e vou glorificá-lo. Significa, vou dar honra para essa pessoa. Deus vai dar muitos anos de vida, verso 16. E por último, Deus vai mostrar a sua salvação. Nós podíamos falar muito tempo, eu acho que até dias, sobre este salmo. O que Deus quer fazer por ti? O que Deus está disposto a fazer por ti? Por toda a humanidade? Deus só espera da nossa parte uma coisa. Que você corra para Ele, que é um forte refúgio. Ninguém vence Deus. Não tem poder diabólico, não tem religião maligna, não tem feitiço, não tem nada, irmãos. Não tem inveja, não tem olho isso, não tem olho aquilo, não tem. Que possa te atingir. Eu sei que essas coisas existem no mundo, mas isso não pode te causar dano. Porque você está num lugar tão forte, tão protegido e tão alto. Você está com o Altíssimo. Ainda que tem gente nesse mundo que anda com o Baixíssimo. Não tem? Tem o Baixíssimo também. Ele é sujo, nojento, tudo que é coisa ruim. É o Baixíssimo. Você tem certeza com quem está andando, né? Se tem alguém ainda que anda com o Baixíssimo, larga ele, bota fora. E te envolve com o Altíssimo. Ah, pastor, eu já sou meio crente. Então tu anda com o Mediíssimo, aquele médio. Mas isso não funciona também. Ontem eu estava num casamento, e aí o jovem que botava som ali, fui conversar com ele, e ele perguntei, como é o teu nome? Ele disse, Samuel. Oh, tem nome de crente, tu já é crente? Não, eu ainda não sou. Mas eu não perdi a oportunidade. Deus está te chamando para tu ser de Jesus. Talvez uma mãe, um pai que eram crentes, um avô, vou botar o nome de Samuel. E o moço ainda não caiu a ficha. Mas eu disse, vem para Jesus, não tem nada melhor. Olha, ele só foi me entregar o microfone ali para testar o som. Mas foi o bastante para eu falar que Jesus estava chamando ele também. Meus irmãos, não tem lugar de tribulação ou lugar de perigo que possa te atingir. A tua casa, que fala aqui da tua tenda, tudo isso está protegido quando você anda com o Senhor. Mas, pastor, a gente nem sempre está firme com o Senhor. De repente tem aquele dia que a gente tem uma fraquejada. Então, emenda logo o teu caminho com o Senhor. Se você deu uma fraquejada. Ah, pastor, eu estou num pecado que eu sei que isso é uma brecha. Fecha essa brecha logo. Porque ali o diabo entra. Vem incomodar, sim. Talvez vocês já tiveram a experiência. Às vezes tem, onde você mora, diversas casas foram assaltadas. A sua não. A sua não. Diversos automóveis, de repente, já foram roubados. O seu não. Ou foram violados. O seu não. Eu não estou dizendo que algo ruim não acontece para um crente. Pode acontecer. Mas a gente deve sempre aproveitar uma oportunidade ruim e fazer uma revisão da nossa vida. Será, Deus, que eu estou deixando algum espaço? Será que eu estou me afastando um pouquinho das tuas asas? Ou num aspecto eu estou em deficiência contigo, Senhor? Nós temos que fazer essa reflexão e voltar para o Senhor. Ah, o Senhor ama proteger. Você sabia? O Senhor ama cuidar. O Senhor ama dar para nós força e poder para vencer o leão velho e o leão novo. A áspide e a serpente. O Senhor ama trabalhar para nós. Deus trabalha para nós. Tudo que Ele quer, que você vá para baixo das asas dEle. Tudo. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia. Eu vou ler de novo os primeiros dois versículos. Só escute. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Deus Onipotente. Esta pessoa diz ao Senhor, meu refúgio e meu castelo forte ou minha torre forte. Habita no esconderijo do Altíssimo. Eu tenho que te perguntar hoje de noite, olhando nos teus olhos, não vou conseguir olhar nos olhos de todo mundo. Mas tu está nesse lugar. Nesse lugar onde nada e ninguém podem te tocar. Tu estás nesse lugar. Ah, pastor, eu até tenho vindo aqui na igreja, mas eu ainda não estou nessa, debaixo dessa proteção. Não é só proteção, viu, irmãos? É relacionamento com Deus. É obediência. É amar a Deus acima de tudo. É compromisso. Isso tudo significa estar debaixo. Quantas vezes, quando a gente era criança, e o pai não dormia em casa, por um motivo de trabalho ou viagem, e nós, crianças, ficávamos super inseguros. Até íamos dormir na cama da mãe. Muitos faziam isso também? Ou fazem ainda? Quem é jovem, aqui ou criança? Íamos dormir na cama da mãe, mas com certo medo. Porque a figura do pai era aquela figura de super proteção. Quando o pai estava em casa, dormia a noite toda. Podia até entrar ladrão lá e não via nada. Mas nós estávamos seguros. É ou não é? Porque você confiava que o pai era aquela proteção. E Deus é maior, incomparável ao pai humano. Ele quer te dar essa proteção. Pode você estar atravessando uma luta, Deus quer te dar essa proteção. Só tem que estar debaixo de suas asas. Debaixo de suas asas. Tem tanta luta na vida, não tem? Tem dificuldades de todo tipo. Mas o Senhor, Ele te deu essa palavra hoje à noite. Esse salmo não funciona aberto numa estante. Não funciona. Este salmo não funciona aberto numa empresa. Mas ele funciona para um homem, para uma mulher que está debaixo de suas asas. Amém? Eu estou sentindo uma vontade de me ajoelhar e quem quer fazer isso pode fazer agora, irmãos. É uma maneira de dizer, Senhor, eu quero estar humildemente debaixo de tuas asas. Quem quer pode fazer, não é obrigado, é voluntário. Esta confiança sua no Senhor vai mandar embora o medo também. Diz ali que tu não te assustarás do terror noturno. Susto aqui significa medo. Você vai vencer o medo. Além de vencer o amedrontador, a áspide, e o leão, você vai vencer o medo. Eu não posso ver o seu coração, mas se você quer dizer, eu gostaria que você dissesse. Deus, eu reafirmo que o Senhor é a minha torre forte. Em ti eu me escondo, em ti eu me protejo, em qualquer momento da vida. Pode dizer isso para Deus, Ele está te ouvindo. Pode ser com a linguagem do coração, pode ser com a linguagem da boca. Quantas coisas, Senhor, vêm para nos botar medo. Mas hoje nós estamos vendo para olhar além do medo. Olhar além do leão maligno. Olhar além da serpente. Olhar para o Altíssimo. Não deixa nós ficar botando nossos olhos no Baixíssimo, Senhor. No mais alto que é o Senhor. Ajuda aqui, Deus, quem está atravessando momentos difíceis. Momentos de perdas. Momentos de angústia. O Senhor diz que nós iríamos te invocar, nós iríamos te chamar. E o Senhor ia nos livrar. O Senhor disse que ia nos dar honra. Ia nos dar muitos anos de vida. E por final, ia nos mostrar a tua salvação. Senhor, ajuda-nos a crer. Ajuda-nos a estar na tua sombra, significa que estamos bem pertinho do Senhor. Descansando na sombra de Deus, ainda que o leão ruja lá fora, ainda que a serpente está por aí, mas estamos descansando, porque o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor. Irmãos que estão passando por doenças, estende a tua mão sobre eles, ó Deus. E também nesta hora eles descansem na sombra maior, que é o Senhor. Senhor Deus, nos ajuda a te amar de todo o nosso coração. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda também a levar o teu nome adiante. Quanta gente, amiga nossa, conhecidos nossos, eles estão envolvidos com o Baixíssimo. O mundo aí fora se relaciona com o diabo. Às vezes nem sabem que é com o diabo, mas é, Senhor, porque o Senhor diz. Deus nos ajuda a trazer mais gente para esse maravilhoso refúgio. Mais gente para poder também estar dentro do teu castelo, Senhor. Mais gente para experimentar e ser cuidado por anjos. Mais gente, Senhor. Vem, Deus, sobre a nossa vida. E faz de nós, igreja, também um povo que te ama e um povo que é santo. E um povo que vai anunciando as grandes obras do Senhor. Senhor Deus, é tão bom pertencer a Ti. Você quer exaltar Deus por isso? É tão bom te ter como nosso Deus, Pai. É tão seguro, Senhor. Tem tanta paz. Podemos, ó Deus, levantar e dormir tranquilos. Como diz o Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? Porque Tu estás comigo, Senhor. Obrigado, Senhor. Podemos trabalhar em paz. Podemos andar pelas ruas em paz. Tem perigos lá fora? Tem sim. Às vezes até tem perigos aqui dentro. Mas o Senhor é quem nos guarda. Te agradeço, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não dorme e não cochila. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite, pela Tua palavra. E nos ajuda a viver intensamente o que diz este Salmo 91. Nós, totalmente firmados em Ti, o Senhor nos guardando, e aquela outra parte, nós agindo também. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém e amém, Deus. Amém, irmãos.